sou seu único amigo na cidade. Confie só em mim. Eu que o alimento, ensino e visto. Medo de você nunca senti. Para protegê-lo eu insisto, fique sempre aqui, pra que sair? Lembre-se do que eu lhe ensinei, Quasimodo. Seu aleijão, meu aleijão, é muito feio. O mundo não tem muita pena desse crime. Você tem que entender, o mestre me protege. Vão tratá-lo como a um monstro. Eu sou um monstro. Dessas coisas é que o povo ri. Sou só um monstro. Não provoque reações desagradáveis. Fique aqui. Confie em mim. E agradeça. Eu vou mandar você ficar aqui. Salvo entre os peitores de pedra e o carrilhão. Aqui dentro a alegria some. Toda minha vida eu vivi na solidão. Não ter liberdade me consome. Preso aqui em cima vi pessoas. Eu conheço todas pelo nome. Toda minha vida eu imaginei descer, ir até lá, passear lá. Lá fora, como alguém comum, me dê um dia o sol, basta apenas um, pra ser lembrado, se qualquer, se eu sair, se eu puder, quero. Os seus rostos mostram o que sentem. Gritam, xingam, levam suas vidas tão normais. Essa é a vida que me cai bem agora. Cada manhã